Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Daniel Lisboa, em Pedreiras, no Maranhão. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, viu? Minha querida Alessandra Matos, em Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso, também ouvindo o nosso programa, muito obrigado. Minha querida Miriam Teixeira, ouvinte da Rádio Tropical FM de Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso. Também nós temos aí a Rádio ABC Shalom, meu amigo Alan Sérgio, todos da equipe da ABC Shalom, exibindo nosso programa em Cuiabá, Estadão do Mato Grosso. Minha querida Valéria Costa, Boca da Mata, em Alagoas, muito obrigado, viu, pela audiência, pelo carinho, muito obrigado. A Josiane Ferreira, o seu filho Arthur e o seu marido Adeilton, em Santa Luzia do Paruá, ouvintes do nosso programa pela Rádio Tropical FM, muito obrigado, viu? Minha querida Vânia Rocha, todos os amigos ouvintes da 90.9, muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo Aldinei Pereira, a Johane e todos da equipe da VGFM em Vargem Grande do Rio Pardo, muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe do Oeste, Rondônia, Rádio Imigrante FM, exibindo nosso programa com muito sucesso, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Mozana Silva, em Vargem Grande do Rio Pardo, também ligada na VGFM. O Michael Marques, em São João do Paraíso, ele é produtor musical de eventos, né? Ouvinte da Paraíso FM, muito obrigado a todos pela audiência, pela parceria, viu? Vamos de música. Cristiano Araújo canta Maus Bocados. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, da piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, nada bem passei. E se liguei, beba fora de hora. E nem se tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Irani Montenegro, no Rio de Janeiro, também ouvinte do nosso programa, muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Tânia Genizelli, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, também não perde o seu programa, minha querida Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Maranhão, um abraço ao André Chaves, ei André Chaves, a todos da São Francisco FM, muito obrigado pelo carinho, viu? Pela parceria, a Rosilane Rodrigues, minha querida Vilma Fernandes, em Caetitu, Berilo, Minas Gerais, a todos vocês aí de água Viva, né? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Meu amigo, deixa eu ver, a minha querida Cassiane Silva, em Jaupassi, Goiás, ouvinte da Rádio Lírios do Campo, muito obrigado, viu, pela audiência. Minha querida Ângela Meliri, em Açailândia, nós temos tantos e tantos ouvintes da Marconi FM, muito obrigado, viu, valeu Pedrinho Maranhão, o popular Pedrinho Maranhão, os ouvintes aí da Marconi FM, a panificadora Júlia, todos vocês. Minha querida Simone Rosa, e Simone Rosa, na Fazenda Serra Ginete, município de Salinas, Estadão de Minas Gerais. Ela ouve nosso programa pela Rádio Cultura FM. Valeu, Valmir Labuchara, a todos vocês, muito obrigado, viu? A minha querida Keila Cristina, de Salinas, de Ilicínia, Minas Gerais, os amigos da Rádio Rainha da Paz, exibindo nosso programa, muito obrigado, viu? A todos vocês. A Franciele Costa, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, também ligada no nosso programa. Muito obrigado, viu? No quadro, ao som da viola de Paulo e Paulinho, cantam, atendendo a vários pedidos, minha querida Joelma de Abadiânia, quer ouvir de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera, e vai ouvir, sim, pela Rádio Capivari FM. Um abraço a todos da equipe da Capivari FM de Abadiânia, exibindo o nosso programa. Aê, Joelma, cantam de Paulo e Paulinho, pra todo mundo, Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Existe solidão.

Maravilha, maravilha. Vamos em frente, meu amigo Odinei Rodrigues, Vila Nova dos Martírios, no Maranhão. Os amigos da Rádio Líder FM exibindo o nosso programa aí com muito sucesso, viu? Valeu, Odinei Rodrigues e todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Val Siqueira, São José dos Campos, né? Um abraço, os amigos aí da Rádio do Vale FM. Muito obrigado, viu? Em Osasco, São Paulo. Um abraço, viu? Val Siqueira, todos da equipe da Rádio do Vale em Osasco. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço a todos vocês. Meu amigo Leonelo Sanfoneiro, em Mogi Mirim, também ligado no nosso programa. A Lucileide, Tânia Genizelli, em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Meu amigo Fran Gomes, aí Francisco Gomes, Gilberto e Adalberte, em Açailândia. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela Marconi FM, viu? Minha querida Marília, a sua mamãe, a dona... é mamãe da Catarina, né? A Marília, mãe da minha querida Catarina Correia, em Lavras do Sul. Muito obrigado, viu? Minha querida Amanda Fernando, em Berilo, Minas Gerais. Meu amigo Jarison Zender, locutor da Rádio Santa Rosa FM, em Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência, os amigos da Rádio Santa Rosa FM. Vamos em frente. Luan Santana canta Sogrão Caprichou. Prepara sinal, vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado do pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de santinha, quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado pro pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, hein? Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, entra aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Muito bem, vamos em frente. Minha querida Eva Teodoro dos Santos, em Água Limpa, Berilo. Há poucos minutos eu disse Água Viva, não. É Água Limpa, município de Berilo, Minas Gerais, onde nós temos a Rádio Ará FM exibindo o nosso programa. Um abraço ao Reginaldo Franco, a todos da equipe, né? O Nando Alves, o Neumar Salles, todos da equipe da Rádio Ará FM em Berilo, Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês aí de Rio Doce, né? Rio Doce, a minha querida Fátima, a todos vocês aí, a Maria Angélica de Rio Doce, também do Estadão de Minas Gerais, os amigos da Rádio Doce Terra FM, exibindo nosso programa com muito sucesso.

Vamos até Juara, no Estadão do Mato Grosso, onde nós temos a Rádio Difusora AM. Um abraço, Zé Canhoto, Vanessa, dupla que faz sucesso. Ô, Zé Canhoto, manda as músicas aí pra gente tocar aqui no Mundo Sertanejo também, viu? Um abraço ao Zé Cordeiro, ao Antônio Girardi, todos vocês amigos da Rádio Difusora AM em Juara, Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Também o meu amigo Taliba Gonçalves, em Juína, também no Estadão do Mato Grosso, exibindo o Mundo Sertanejo, aí pela Rádio Atividade FM, todos os dias, às 7 horas da manhã. Vamos de música, César Menotti e Fabiano cantam Ciumenta. Saia dessa paranoia de dizer que tem outra, porque assim você vai ficar louca. É uma barra, o teu ciúme possessivo. Nunca foi fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou. No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já nem sei o que fazer. Ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Se liga ou você vai me perder. Saia dessa paranoia de dizer que tem outra, porque assim você vai ficar louca. É uma barra o teu ciúme possessivo. Nunca foi fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou. No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já nem sei o que fazer. Ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Se liga ou você vai me perder. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum aguenta. Se liga ou você vai me perder. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Flávia Rodrigues em Jaíba, Minas Gerais, ouvinte do nosso programa. Aí meu amigo Raimundo, a Marta, a Amanda do bairro Massaranduba, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. São amigos da Vânia Rocha. Vânia Rocha, nossa comunicadora, aí da 90.9, comanda com muito sucesso o Impacto Sertanejo aos sábados, às 5 da tarde, e o Universo Musical aos domingos, às 4 da tarde. Vânia Rocha, você é de Rocha, viu? Parabéns pelo seu sucesso aí. A todos da equipe da 90.9, muito obrigado, viu? Minha querida Maria Aparecida. Maria Aparecida em São Lourenço, é, ouvinte aí da Rádio Cultura Sertaneja de Caçapava. O Adilson do Vale, um abraço, muito obrigado, meu irmão, pela parceria de sucesso a todos vocês de Caçapava, Estadão de São Paulo. Vamos de música, quem canta bonito agora? Marcos Henrique Gustavo, é, deixa eu ver aqui, virou obsessão. Marcos Henrique Gustavo virou obsessão. Música bacana. Aliás, eles são de Vilhena, Rondônia, moram em Goiânia. Um abraço a Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês amigos, familiares, amigos, fãs do Marcos Henrique Gustavo, aí de Rondônia, de Vilhena, Rondônia, onde nós temos a Rádio Vilhena AM exibindo o nosso programa. Cantam Marcos Henrique Gustavo, virou obsessão. Não dá pra disfarçar, já perdi a noção.

Muito bem, muito bem, muito bem. Minha querida Lídia Silva, em Tucuruí, no Maranhão, também ligada no nosso programa. Meu amigo Francisco Oliveira, Rádio Difusora. Um abraço aos amigos também da Rádio Aliança FM, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A minha querida Adriana Moraes, em Juara, Mato Grosso, não perde um só programa. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem canta bonito, J. Neves, O Avião. Muito bem, muito bem. Quero mandar um beijo carinhoso para minha querida Marciane Silva, em Abaité, Minas Gerais. Não perde o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Ivo Ferreira, Ademir e Sueli, em Ilha Bela, São Paulo, Rádio Cidade FM. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Ricardo Teles, Rádio Vitória FM. Programa todos os dias às 18 horas em Cocalzinho, em torno de Brasília. Um abraço, Afonso Braddock, Rádio Nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo.